uma canção chega assim, que canta o passarinho numa noite qualquer, na dança da maré. Descalço, convida para um café. Uma canção chega assim, tão perto, pertinho, de fazer cafuné, apanhar fruta com pé. Repousar meu sonho no teu corpo, num abraço sideral. Uma canção chega ao fim e desfaz-se no ar, só para poder voar num sopro casual um dia, uma tarde, num segundo. Isso é coisa natural.